podemos reviver. A tua mulher sabe onde ela tá, meu filho? Ela tá é com outro lá e tu tá aí. Fora o vento, chora comigo. Estou pensando em ti, chorando. Anjo divino, e o meu destino modificou. Estou pensando em ti, chorando. Abro a janela, a noite é bela, mas que me importa? Estou pensando em ti, chorando tanto. Onde te encontras, a te sentir, a mágoa do meu pranto. Ouve essa música, ouve. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar ao fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou. Meu corpo ofereceu, pediu, me suplicou e perguntou por quê. Mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí. Saí da tua vida, eu só representava um cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, abusou de mim e me passou pra trás. Saí da tua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais e agora é a sua vez. Eu acho que vai ser melhor pra todos três. Demais. agora é a sua vez. Eu acho que vai ser melhor pra todos três. Não faz isso comigo, não toca tanto sucesso, senão vou chegar cedo em casa com carinha de bebê. Beber cachaça e vou apanhar da mulher. Tu me acostumaste todas estas coisas e não me ensinaste que são maravilhosas. Sutil chegaste a mim como uma tentação, deixando na inquietude coração. Eu não concebia como se queria em teu mundo raro que por ti aprendi. Por isso me pergunto, ao ver que me olvidaste, por que não me ensinaste como se vive sem ti? Por isso me pergunto, ao ver que me olvidaste, por que não me ensinaste como se vive sem ti? Uma tentação, deixando na inquietude meu coração. Eu não concebia como se queria em teu mundo raro que por ti aprendi. Por isso me pergunto, ao ver que me olvidaste, por que não me ensinaste como se vive sem ti? Por isso me pergunto, ao ver que me olvidaste, por que não me ensinaste como se vive sem ti? Manda mais uma! Passado os maiores tormentos da minha vida, nunca pensei em sofrer tanto como a sua partida. Se eu soubesse por onde andas, eu iria pra matar a saudade que invade o meu coração. Onde andará quem eu tanto amo? Será que está sofrendo tanto assim como eu? Onde andará quem eu tanto quero e quem ainda espero ser feliz outra vez? assim como eu. Onde andará quem eu tanto quero e quem ainda espero pra ser feliz outra vez? Nunca lagrimou num copo de cachaça, hein? Se tu queres uma lembrança de mim, pede-me agora, pois vou partir e pode ser que por aqui não volte nunca mais. Se tu queres uma lembrança de mim, pede depressa, pra que eu te deixe o coração que no meu peito não se cansa de chorar. Se eu quero uma lembrança de ti, um doce beijo, um beijo ardente como o sol, e que me toda esta ansiedade de amor. Um beijo teu, um doce beijo, é uma lembrança que jamais esquecerei. Lembrança de ti, um doce beijo, um beijo ardente como o sol, que queime toda esta ansiedade de amor. Um beijo teu, um doce beijo, é uma lembrança que jamais esquecerei. Ei, ei, te afoba. Toca mais uma que eu vou tomar todas. É coisa de chifre. Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e um abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Voltando, quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Ai, como este bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar toda a ternura que eu quero te dar. Ai, como este bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar toda a ternura que eu quero te dar. Filho, eu vou te contar. tocar mais dois sucessos, eu vou chegar bem cedo em casa. Rapaz, 7:30 da manhã, já levo o pão, eu choro. Desculpe, meu amor, o que eu lhe digo, mas meu bem, não é comigo que você deve lamentar. Você nunca foi um bom marido, não cumprindo o prometido que jurou aos pés do altar. É triste confessar, mas é preciso. Você não teve juízo em dizer que não me quis. Perdoa, meu amor, não sou fingida, não é só casa e comida que faz a mulher feliz. Noites, quantas noites eu passava e você me abandonava a chorar na solidão. E quando eu reclamava, você ria, me dizendo que ficava no escritório, no serão. Agora você tenha paciência, eu lhe peço por clemência, deixe em paz meu coração. Repito o que todo mundo diz, não é só casa e comida que faz a mulher feliz. Quantas noites eu passava e você me abandonava a chorar na solidão. E quando eu reclamava, você ria, me dizendo que ficava no escritório do serão. Que faz a mulher feliz. Repito o que todo mundo diz, não é só casa e comida que faz a mulher olhar e pro lugar e o culto amado. Lembro o sorriso e o paraíso que tive ao teu lado. Lembro a saudade que hoje invade os dias meus. O meu mar, lembro afinal o triste adeus. Sou agora no mar desta vida, um barco a vagar. Onde está teu olhar? Onde

Saudade é saudade, é perto, distante, é dor sem doer. Saudade. Saudade é lenço à distância dizendo adeus. Saudade é tristeza molhando os olhos de alguém. É brisa suave que traz o perfume de quem me quer bem. Saudade é saudade, é perto, distante, é dor sem doer. Saudade. Oh, meu Deus, eu vou dar só essa paradinha aqui. Eu prometo que eu vou chegar cedo em casa. Cedo, cedo. Lá para as 7 da manhã. Quando chamo teu nome, soa bem na minha voz. Só assim a saudade se dissipa de nós. Quando nos separamos, não dissemos adeus. É motivo de sempre esperar pelos carinhos teus. Teu nome é segredo, eu não revelarei. Silêncio é teu decreto, sobre mim confinei. Só nós e nós sabemos amar discretamente. Isto assim eu confesso, amor, sinceramente. Confinei. Só nós e nós sabemos amar discretamente. Isto assim eu confesso, é amor, sinceramente. Isto assim eu confesso, amor, sinceramente. Preciso falar com você. Essa tristeza que eu já não posso esconder. Já escrevi tantas cartas, você nem ligou. Dos meus recados de amor, você nem escutou. E hoje eu lhe mando essas flores que eu colhi no jardim, na esperança que você se lembre um pouquinho de mim. A se as flores pudessem falar pra você que eu te amo. Ah, se as rosas pudessem pedir para você me amar. Ah, se as flores levassem recados àqueles namorados, tanta gente no mundo teria mais sorte no amor. Mas quem sabe aconteça um milagre de você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim. Quem sabe aconteça um milagre de você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim. É doido, rola mais três sucessos aí que eu tô aqui de embriagar. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volta ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Deixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar com meus sonhos. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhava meus sonhos. Sente a qualidade e dança o melhor som de verdade.

tentando te encontrar. E no caminho verde, caminho verde, que ficou triste, porque você se foi, morreram todas as margaridas. E a fonte já secou, as açucenas estão sem vida. E no caminho verde, esta esperança de te ver um dia. Caminho. Canal Rodrigo Saudade, caminho, o primeiro canal de baile da saudade do YouTube.